eu sou Neudo Júnior e esse é o Ponderando, podcast de crônicas e poesias de Neudo Noronha Dias. Nós passamos uma temporada sem gravar porque estávamos envolvidos aí na elaboração da campanha de financiamento coletivo para a publicação do livro de poesias Só Poesias, do Neudo. A campanha já está no ar no site da plataforma benfeitoria.com e você pode acessar a campanha em benfeitoria.com/sopoesiasneudodias. Aí participa, faz a sua contribuição, o seu investimento e a gente pretende até dia 10 de fevereiro já ter conseguido a verba necessária para publicar 100 exemplares do livro Só Poesias. E como é Natal, nós vamos com uma poesia natalina do poeta. Nascimento de Cristo. Era dezembro. Numa manjedoura humilde e pobre, um menino dormitava. Uma estrela no céu de cor de cobre aos pastores e ao povo guiava. Maria, a mãe de Deus, meiga sorria, amparada pelos braços de José. Ambos olhando ao menino que dormia na manjedoura sobre o céu de Nazaré. Em volta os cordeiros mansamente cochilavam, do céu um som dolente vinha ao berço num clarão de luz. Os pastores, chegando, ajoelhavam, em adoração, com fé, oravam. Oravam na manjedoura em que nasceu Jesus.